Nono mandamento: não darás falso testemunho contra teu próximo. Donald nunca estivera apaixonado. Continuava solteiro. Trabalhava numa loja de departamentos vendendo sapatos e levava uma vida tranquila. Morava num pequeno apartamento em Chicago. Não se sentia feliz nem infeliz. Sua vida não era emocionante, mas ele não se importava com isso. Todos os dias, ao voltar do trabalho, servia-se de um drink, lia um livro ou assistia à televisão. De repente, a vida de Donald mudou. Uma noite, ao voltar para casa, encontrou carregadores levando móveis para o apartamento ao lado. Há vários meses que o apartamento se achava vazio. E Donald especulou quem seriam os seus novos vizinhos. Não demorou a descobrir. Ao sair para o trabalho na manhã seguinte, teve o primeiro vislumbre dos novos vizinhos. A mulher era atraente, pequena, de cabelos escuros e feições delicadas. O marido era enorme, de aparência vulgar. Naquele momento, Donald pensou no casal como a Bela e a Fera. Donald acenou com a cabeça. A mulher sorriu amável, mas o homem limitou-se a amarrar a cara. Ele os viu entrarem no novo apartamento. Especulou que tipo de vizinhos seriam. Logo descobriria. De madrugada, Donald foi despertado por gritos no apartamento ao lado. As paredes eram tão finas que ele pôde ouvir tudo que o casal dizia. O homem berrava com a mulher. Não me diga o que fazer. Se eu quiser passar a noite inteira fora, ninguém vai me pedir. Nenhuma mulher vai mandar na minha vida. Não estou querendo mandar na sua vida, protestou a mulher. Mas tem saído com outras mulheres e... Isso não é da sua conta. E se me azucrinar outra vez, vai sair machucada. Para seu horror, Donald ouviu o som de uma bofetada. Depois ouviu-a chorando. Por favor, não me bata, suplicou ela. Então cale essa boca. A gritaria cessou, mas Donald não conseguiu voltar a dormir. Passou a noite inteira acordado, preocupado com a linda mulher do apartamento ao lado, que tinha um marido brutal. Na manhã seguinte, ao sair de casa, Donald deparou com a mulher. Ela ia para o trabalho. Tinha um olho roxo e uma enorme esquimose no rosto. Bom dia, disse Donald. A mulher se mostrou embaraçada. Bom dia. Donald sentiu-se tentado a dizer que ouvira tudo o que acontecera durante a noite, mas não queria constrangê-la ainda mais. Pensou que deveria comunicar o caso à polícia, mas aquilo não lhe dizia respeito, e torceu para que nunca mais tornasse a acontecer. Sua esperança foi em vão. Naquela noite, quando se preparava para deitar, Donald ouviu vozes no apartamento ao lado, através das paredes finas. Aposto que você está me passando para trás com um dos médicos do hospital, bradou o homem. Não é verdade, respondeu a mulher. Só porque você é infiel, isso não significa que eu também seja. Não comece com isso de novo, mulher, ou vou lhe dar uma surra de cinto. Donald teve de fazer um grande esforço para se controlar. Como uma mulher assim pode casar com um homem desse? Especulou. Tornou a prestar atenção às vozes. Você está bêbado, disse a mulher. Pare de beber, por favor. Quem é você para me dizer o que devo fazer? Donald ouviu o som de pratos sendo jogados contra a parede. Não faça isso, por favor, suplicou a mulher. São os nossos melhores pratos. Tudo aqui me pertence e farei o que bem quiser. Donald ouviu o som de um tapa. Está me machucando. Ótimo. E se não parar de me chatear, vou bater para valer. Entendeu? Donald ouviu os soluços da mulher. Ficou tão furioso que teve vontade de matar o vizinho. Sabia que não era da sua conta, mas não suportava ver uma mulher tão adorável ser maltratada assim. Na manhã seguinte, ao sair, Donald deparou com a vizinha. Ela dava a impressão de não ter dormido a noite inteira. Bom dia, disse Donald. Bom dia. Ela tem um sorriso mais meigo do mundo, pensou Donald. Escute, disse ele. Sei que não é da minha conta, mas está tudo bem com você? Ela olhou ao redor, bastante nervosa. Está sim. Era óbvio que sentia um medo tremendo. Se houver alguma coisa que eu possa fazer... A mulher pôs a mão em seu braço. Por favor, não faça nada. Se meu marido simplesmente desconfiasse que falei com você, eu poderia me considerar morta. Por que eu deixo tratá-la dessa maneira? Indagou Donald. Ele não era assim quando casamos. Mudou muito e não sei o que fazer. Pode deixá-lo. Ela sacudiu a cabeça. Ele me encontraria. Sabe onde trabalho, iria atrás de mim e me mataria. Donald não sabia o que dizer. Lembre-se que estou aqui do lado, se precisar de mim. A mulher sorriu. Obrigada. Fitaram-se nos olhos e compreenderam nesse instante que sentiam uma forte atração mútua. Era a primeira vez que Donald experimentava uma emoção verdadeira por uma mulher. Aqui está uma mulher com a qual me casaria, pensou. Tenho de ir agora, murmurou ela. Adeus. Adeus. Donald ficou parado, perguntando-se o que poderia fazer para ajudá-la. Sabia a resposta. Nada. À medida que o tempo passava, a situação ia se agravando. As paredes eram tão finas que Donald podia ouvir cada palavra pronunciada no apartamento ao lado. O marido chegava em casa bêbado e furioso. A esposa tentava acalmá-lo. Donald ouvia o som de tapas e a súplica da mulher. Não me bata, por favor. E ouvi o homem agredindo-a de novo. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa, pensou Donald. Numa manhã de sábado, ao deixar o apartamento, Donald tornou a encontrar a vizinha. Bom dia, disse ele. Trabalha aos sábados? Não, resolvi sair para comer alguma coisa. Meu marido está dormindo. Importa-se que eu a acompanhe? Ela hesitou. Donald sabia o que a mulher pensava e se apressou em acrescentar. Não se preocupe. Seu marido nunca saberá. Além do mais, não há qualquer mal em tomarmos o café da manhã juntos. Ela sorriu. Está bem. Foram para uma pequena lanchonete, a 2 quarteirões do prédio. Estou contente por você ter se mudado para o apartamento ao lado, comentou Donald. A mulher sorriu. É um bom apartamento. Ela entendeu o que Donald estava querendo dizer. Ela estava contente porque haviam se conhecido. Em que você trabalha? Perguntou Donald. Sou enfermeira. Trabalho no hospital. Como virou enfermeira? Ela tornou a sorrir. Desde pequeno eu queria cuidar das pessoas. Meu pai foi muito doente durante a maior parte da vida. E depois que mamãe morreu, passei a cuidar dele. Minha irmã também não tinha uma saúde muito boa e vivia sob meus cuidados. Uma pausa e a mulher acrescentou tímida. É o que gosto de fazer. Donald pensou. Eu adoraria ter alguém como você para cuidar de mim. Há quanto tempo é casada? Ela franziu o cenho. 2 anos. Como conheceu seu marido? Ele foi meu paciente no hospital. Meteu-se numa briga e alguém quebrou suas costelas. Cuidei dele e assim que se recuperou ele me pediu um casamento. Sei o que está pensando, mas meu marido não era assim quando casamos. Era um homem gentil, terno, generoso. Eu me culpo por sua mudança. Isso é um absurdo, protestou Donald. Não pode ser culpada pelo que ele faz. Só é responsável por si mesmo. Eu bem que gostaria de acreditar nisso. Ele faz com que eu me sinta culpada. Não permita, exortou Donald veemente. A garçonete se aproximou da mesa, e eles pediram um desjejum. Donald percebeu que a mulher tinha dificuldade para comer, pois estava com a boca inchada. Nunca sentira tanta pena de alguém em toda a vida. De onde você é? Perguntou Donald. Chicago? Eu também, da Zona Leste. Foi onde eu nasci. O que gostava de fazer em Chicago? Gostava de ir à ópera e ao teatro. Eu também. Era espantoso quanto tinham em comum. Conversavam sobre Chicago, as escolas em que haviam estudado, e o tempo parecia voar. Donald nunca apreciara tanto a companhia de uma pessoa em toda a vida. Quero passar o resto da minha vida com essa mulher, pensou ele. Mas sabia que era impossível, pelo menos enquanto ela continuasse casada com aquele homem brutal. Se Donald pensara antes que estava apaixonado pela mulher, já tinha certeza disso ao terminarem o desjejum. Ela era a pessoa mais meiga e simpática que já conhecera. Donald examinou a equimose do rosto dela e murmurou. Não pode continuar assim. Se ficar com seu marido, ele acabará por matá-la. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não sei o que fazer. Deixe-o. Ela sacudiu a cabeça. Não posso. Casei com ele e tenho de permanecer ao seu lado. É apaixonada por ele? A mulher fitou Donald nos olhos antes de responder. Não sou mais. Ele sentiu que seu coração disparava, pôs a mão sobre a dela. Não sabe como me sinto contente por tê-la conhecido, murmurou Donald. Eu também. E ela tornou a exibir o sorriso maravilhoso. Donald acompanhou-a na volta. Assim que ela entrou no apartamento, Donald ouviu os gritos do marido. Onde esteve? Com quem você saiu? Com ninguém, foi apenas comer alguma coisa. Está mentindo. Donald ouviu o som de um golpe, um corpo caindo no chão e os soluços da mulher. Por favor, deixe-me em paz. Houve o som de outro golpe e ela gritou. Não dá mais para suportar, pensou Donald. Teria de ir até lá e tentar conter o homem. Só que o marido tinha quase o dobro de seu tamanho. Não havia a menor possibilidade de Donald conseguir vencê-lo numa briga. As discussões foram se tornando cada vez piores. O homem chegava em casa no meio da noite completamente bêbado. Donald podia ouvi-lo acordar a mulher e começar a gritar com ela. E depois ouvia o som de tapas, o choro da mulher, as súplicas para que ele parasse de espancá-la. Estive como uma mulher de verdade esta noite, gabava-se o marido. Uma mulher com fogo nas veias. Por que não volta para ela? E Donald ouviu o som de tapas e socos mais uma vez. De vez em quando, encontrava a mulher no corredor, e em cada ocasião ela tinha um olho roxo, ou o lábio inchado, e andava como se sentisse uma dor intensa. Você está bem? Perguntava Donald. E ela sempre respondia. Estou sim. Ele nunca a ouvia se queixar. A coisa que mais queria no mundo era protegê-la. Mas como? Não tinha resposta para isso. Donald não conseguia parar de pensar na linda vizinha. No trabalho, enquanto vendia sapatos, sua mente voltava para a bela e a fera. Tenho de tirá-la de lá antes que ele a mate, pensava Donald. Se ao menos o marido tomasse a iniciativa de abandoná-la. Mas Donald sabia que não havia a menor possibilidade de que isso viesse a acontecer. Na manhã seguinte, porém, tudo mudou. Tornaram a se encontrar no corredor e ela tinha o lábio inchado e cortado. Bom dia, disse Donald. Bom dia. A mulher mal conseguia falar. Donald não podia mais suportar. Preciso conversar com você. Ela sacudiu a cabeça. Estou atrasada para o trabalho. É importante. Por favor, dê-me 5 minutos. Ela fitou-o nos olhos. Está bem. Donald levou-a para a mesma lanchonete em que havia tomado café da manhã. Não pode continuar assim, disse ele. Seu marido vai acabar por matá-la. Sabe disso, não é? A mulher balançou a cabeça com os olhos marejados de lágrimas. Não sei o que fazer, balbuciou ela chorando. Vou lhe dizer o que tem de fazer. Deve sair daquele apartamento e deixar seu marido. Ela sacudiu a cabeça. Para onde eu iria? Arrumarei um apartamento para você, um lugar em que ele jamais conseguirá encontrá-la. Pode largar o emprego no hospital. Tenho dinheiro suficiente para sustentá-la. E por que faria isso por mim? Porque a amo. A mulher pôs a mão sobre a dele. Também amo você, Donald. Ele nunca se sentira mais feliz em toda a vida. Então está combinado. Basta me dar 1 ou 2 dias para encontrar um apartamento. Vai se divorciar de seu marido e se casar comigo. Os olhos da mulher faiscaram. Quer mesmo se casar comigo? Mais do que qualquer outra coisa no mundo. O que você diz? Ela sorriu. Claro que quero casar com você. Donald foi despertado às 2 horas da madrugada pelo barulho de um apartamento ao lado. O homem gritava com a mulher. Começaram a brigar, e desta vez era pior do que o habitual. Donald ouviu a mulher dizer: Não aguento mais, vou deixá-lo casar com outro. O coração de Donald transbordou de alegria. Vai fazer o quê? Berrou o homem. Donald ouviu o som de um tapa, e a mulher berrou. Pare com isso, vou embora daqui. Não vai a lugar nenhum. A mulher tornou a gritar. Depois, horrorizado, Donald ouviu o som de um objeto pesado batendo em carne e o som de um corpo caindo no chão. O silêncio voltou a reinar. Donald empalideceu. Ele a matou. Encostando o ouvido na parede, Donald tentou escutar o que se passava no outro apartamento. Ouviu o barulho de um corpo sendo arrastado pelo chão. Ouviu um tapete sendo puxado, e na imaginação pôde ver o corpo da mulher sendo envolto pelo tapete. Ouviu a porta do outro apartamento ser aberta. Donald foi até a sua porta, prestou atenção. Ouviu o som de alguém descendo pela escada sem fazer barulho. Ele está saindo com o corpo para escondê-lo em algum lugar. Donald passou a noite inteira andando de um lado para o outro, perguntando-se o que deveria fazer. Pela manhã, na hora em que a mulher costumava sair para o trabalho, Donald abriu a porta. Não havia qualquer sinal dela. Ele permaneceu em seu apartamento até o meio-dia. Não conseguiu mais suportar e telefonou para o hospital em que a mulher trabalhava. Pediu para falar com ela e uma enfermeira informou. Ela não veio trabalhar hoje. Nem poderia, pensou Donald. Está morta. Mas ele não permitiria que a fera escapasse impune. Encostou o ouvido na parede e pôde ouvir o homem se movimentando no outro apartamento. Ele tenta se esconder. Provavelmente espera a melhor oportunidade para fugir. Só que isso não vai acontecer. Pensou Donald. Assassinou a mulher e terá de pagar por isso. Mas como Donald faria para que ele pagasse? Não tinha nenhuma prova do que ocorrera. O homem poderia simplesmente dizer que a mulher se ausentara numa viagem, a polícia não teria como provar o contrário. Donald não fazia a menor ideia do lugar em que o homem escondera o corpo. Se a polícia revistar o apartamento, pensou Donald, com toda certeza encontrará provas do crime. Mas como posso persuadi-los a efetuar uma revista? E foi então que teve uma ideia. Donald foi à delegacia e disse: quero comunicar um assassinato. O sargento, postado atrás do balcão, levantou os olhos. Quem foi assassinado? Minha vizinha. E como você sabe que houve um assassinato? Foi nesse momento que Donald violou o nono mandamento. Vi tudo. Moro ao lado do homem que assassinou a mulher. Ouvi-os brigando e ela gritou: não me mate! E depois foi assassinada. Como sabe? Ao abrir a porta do meu apartamento, vi quando ele tirava o corpo do prédio. O policial se tornara agora muito interessado. Onde está o homem agora? Continua no apartamento. Mandarei dois detetives até lá com você. Obrigado. Donald dera um falso testemunho, e se orgulhava disso. Vingaria a mulher por quem se apaixonar. Os dois detetives foram com Donald para o prédio. Este é meu apartamento, indicou Donald. O assassinato ocorreu naquele outro. E diz que o homem se encontra ali agora? Isso mesmo. E diz que o viu saindo do prédio com o corpo? Vi sim. Muito bem, vamos até lá. Os dois detetives sacaram seus revólveres. Fique para trás. Deixe-nos cuidar disso. Um dos detetives bateu na porta. Esperaram. Ninguém atendeu. Ele tornou a bater mais alto. Também não houve resposta. O detetive encostou o ouvido na porta. Há alguém se movendo lá dentro. Ele está mesmo aqui. O segundo detetive disse: vamos arrombar a porta. Os policiais arrombaram a porta a pontapés e os três entraram no apartamento. A mulher estava agachada num canto com uma expressão de terror. Não havia o menor sinal do marido. Horrorizado, Donald compreendeu subitamente o que acontecera. Fora a mulher que matara o marido. O que ouvira durante a madrugada fora ela arrastando o corpo do marido para fora do prédio. E ele a entregara à polícia. A mulher olhou para Donald e sussurrou: eu matei. Tinha de matá-lo. Está presa, dona, disse um dos detetives. É melhor nos acompanhar. Donald continuou parado onde estava, em choque, enquanto os policiais levavam a única mulher que já amara.